vala. O terror só pega leve na hora do rala rala. Oh, a galera é o terror. Oh, Frankenstein é o terror. Oh, o vampiro é o terror. Oh, lobisomem é o terror. Aí seu segurança, não vem que não tem. Eu sou filho de Deus, sei que tu é também. Eu vim aqui no vale pra poder me dar bem. Já tomei muita porrada do espetor na Funabem. Pode passar o rodo e me mandar embora. Eu vou ficar dançando lá do lado de fora. Pode passar o rodo e me mandar embora. Eu vou ficar dançando lá do lado de fora. Pode passar o rodo e me mandar embora. Eu vou ficar dançando lá do lado de fora. Pode passar o rodo e me mandar embora. Eu vou ficar dançando lá do lado de fora. A gente somos colegas. Gente amiga, por isso que nós se porra, por isso que a gente briga. Por isso que nós se porra, por isso que a gente briga. Só tem neguinho fera zoando nesse trem. Quero ver toda a galera aqui semana que vem. Só tem neguinho fera zoando nesse trem. Quero ver toda a galera aqui semana que vem.